Vou de roda, rolamentos e os truques ajustados. Um shape e uma lixa, o meu skate está montado, sangue bom. Eu vou para o rolê, a função é ser skatista, fazendo acontecer. Do caixote à escada, dá um pouco rimão. É só sequência, manobras na sessão. O barulho dos truques, mirilhando as da jotas, não tem hora. E os coxinhas se incomodam. Eu vou de grind, o fifi to crude. Que o rock slide é só atitude. Olha os fixos, pés vulneráveis. E o obstáculo aparenta dificuldade. Eu levanto a cabeça e remando, eu vou em frente. Essa é minha hora e meu parceiro é meu skate. E meu parceiro é meu skate. E meu parceiro é meu skate. De rolê com o skate no pé. De rolê com o que vou na fé. De rolê, esse é meu proceder. Ruero, ruero. De rolê com o skate no pé. De rolê com o que vou na fé. Skatista vagabundo, rueiro domina o mundo. No som do absurdo, não dorme no barulho. Maluco cabuloso, cheio de estilo. Apetitoso, correndo pelos trilhos. Desafiando a lei da gravidade. As manobras bem feitas eu faço em cima das bases. Com muita classe, no gás a milhão. É desse jeito, com inspiração. Um skatista pelas ruas dessa vida. E nos meus versos, é só ideia positiva. Skate não é crime, irmão. Então se joga, utilize o corrimão. Acerte a manobra, skate não é crime, irmão. Então se joga, utilize o corrimão. Acerte a manobra, é. Acerte a manobra, é. Acerte a manobra. De rolê com o skate no pé. De rolê com o que for na fé. De rolê, esse é meu proceder. Ruero, ruero. De rolê com o skate no pé. De rolê com o que for na fé. De rolê, esse é meu proceder. Ruero, ruero. Rolê na praça, disquete, rolê na rua, lá na pista. Ou de rolê pela madruga, rueiro vagabundo. Só quem é skate na veia, que representa, que é muita treta. Um street pelas ruas, obstáculos da vida. Sou skatista, eu tô nativa. Jamais vou esquecer dessa nossa trajetória. Estão guardados na memória. De rolê com skate no pé. De rolê com que vou na fé. De rolê, esse é meu proceder. Rueiro, rueiro. Dá um olé.